Vamos dar início à nossa tribuna pública, neste Dia Internacional da Mulher. Pedia aplausos aos amigos, aos camaradas, que se chegassem até mim, porque juntinhos talvez consigamos ultrapassar melhor o frio. Bem, em nome da Comissão de Igualdade entre Mulheres e Homens, da União de Sindicatos de Aveiro, quero agradecer a todos a vossa presença neste dia que comemoramos hoje, o Dia Internacional da Mulher. Para a CGTP, a igualdade entre mulheres e homens é inseparável dos direitos humanos, sendo o direito ao trabalho e ao trabalho com direitos fundamentais para que as mulheres assegurem a sua independência económica. No documento que estamos hoje a distribuir nas empresas e aqui mesmo em Aveiro, na rua, mas também em todo o país, afirmamos que as mulheres continuam a ter muitas razões para lutar, pois são as mais afetadas pela precariedade, pelo desemprego, pela desregulamentação dos horários de trabalho, são a maioria das vítimas de assédio moral e de doenças profissionais, são penalizadas pelo exercício dos direitos de maternidade, são discriminadas nos salários, são a maioria das vítimas de violência doméstica, das redes de prostituição e de tráfico de seres humanos. As mulheres e as crianças constituem a parte da população mais afetada pela pobreza. Decidimos este ano comemorar o Dia Internacional da Mulher, realizando aqui uma tribuna pública que contará com algumas intervenções e depoimentos de vários setores de atividade que nos vão relatar alguns dos problemas, dos muitos problemas que as mulheres atravessam hoje nos locais de trabalho, que devem ser, desde já, do conhecimento da opinião pública, porque o que acontece, tal como afirmamos no documento, é que a igualdade na lei ainda não é, e está longe de ser, como vão ver, igualdade na vida. E para começar, desde já dou a palavra à Cidália Pereira, do Sindicato da Construção, Madeiras e Cerâmicas. E prepara a Catarina Almeida, do SESP. Boa tarde, camaradas. Celebramos hoje com orgulho o Dia Internacional da Mulher. Em 1857, operários têxteis em Nova Iorque enfrentaram a repressão patronal, fazendo greve por melhores salários, condições de vida e de trabalhos mais dignos. A determinação e coragem dessas mulheres estipulou a luta das mulheres a nível internacional. E em 1892, as mulheres portuguesas mostraram a sua indignação realizando a primeira greve. Luta em Portugal, costureiras de Lisboa, pela redução e horários laborais. Nessa data, faziam 16 horas as senhoras por dia. E eram obrigadas. Camaradas, as comemorações deste dia 8 de março são inseparáveis da história, da luta das mulheres trabalhadoras pelos seus direitos, contra a exploração, pela emancipação indispensável para a instauração do regime democrático. As desastrosas políticas destes sucessivos governos conduziram o nosso país à destruição e à produção nacional. A crise financeira por que passamos é culpa de quem? Claro que não deve ser das mulheres. Das mulheres trabalhadoras não é. Não é, de certeza. Mas somos nós as que mais sofremos as consequências deste desastre nacional. Camaradas, é por isso que cada vez mais estamos em tempos de reforço, de ação, de luta, para defendermos o nosso presente e abrirmos caminhos para um futuro sem exploração e sem discriminação. De mangas arregaçadas, vamos continuar a lutar na construção de uma sociedade baseada na dignificação do trabalho e valorização do nosso dia-a-dia. As mulheres são trabalhadoras, são mães e quantas vezes elas são pai. Elas educam, elas são esposas, donas de casa, etc. Não é por acaso que dentro das empresas somos a maioria, embora que ainda sempre discriminadas. Cabe aqui referir também, estamos em maioria na organização sindical, com delegadas, dirigentes nos locais de trabalho. Camaradas, participaremos sempre que possível. Lutaremos por uma vida organizada e dinâmica. Salários iguais para trabalho igual. Igualdade de tratamentos e oportunidades iguais. Horários dignos, compatíveis com as nossas vidas familiares. Manteremos-nos sempre de braços erguidos na luta pela mudança, igualdade e na confiança. Camaradas, acabo por terminar. De todas as camaradas da Serdomos, um saudoso cumprimento para a organização sindical e todas as mulheres. Vivam as mulheres! Viva a CGTP e viva a organização sindical! Um bem-aja a todas! Viva! A luta continua! Então, vem agora a Catarina Almeida do CESP e prepara a Isabel Leite, do Sindicato Têxtil de Aveiro. Neste Dia Internacional da Mulher, continuamos a ter muitas razões para lutar. Apesar de toda a legislação de proteção da maternidade, a verdade é que muitas vezes ainda não é respeitada. As excessivas perseguições às mães trabalhadoras persistem. No setor dos serviços, onde maioritariamente trabalham mulheres, para além da completa desregulamentação dos horários, há um total desrespeito pelos direitos das mulheres e das crianças. Ao CESP têm chegado relatos de situações gravíssimas, sobretudo quando as mães optam por continuar a usufruir do direito à redução de horário para a amamentação após o primeiro ano da criança. Situações essas que vão desde a pressão exercida pelo patronato sobre os médicos que passam os atestados, questionando sobre a necessidade dos mesmos. Temos também patrões que perseguem as trabalhadoras nas suas horas de amamentação para verificarem se as mesmas vão mesmo amamentar. Muito recentemente aconteceu na instituição de trabalho, Santa Casa da Misericórdia de Estarreja, a entidade patronal descontou a uma colega as horas de amamentação porque esta não entregou o atestado que lhe estava a ser exigido mensalmente em como estava a amamentar. O CESP pediu a intervenção da ACT e da CIT, da qual já obteve resposta, dando razão à trabalhadora que apenas tem que apresentar um atestado médico quando a criança completa um ano de vida para continuar a usar o direito de amamentar. Há também uma constante mudança nas funções das trabalhadoras para que se sintam pressionadas a abdicar das horas. Para além de tudo isto, nos serviços de apoio à terceira idade e à infância, temos também situações de esgotamento psicológico, mas, sobretudo, físico, onde o trabalho é extremamente pesado, dando lugar a excessivas baixas médicas e, por sua vez, menores rendimentos. Pela efetiva proteção da maternidade, por melhores condições de trabalho e de vida, a luta continua. Obrigada, Catarina. A luta continua! A luta continua! A luta continua! Isabel Leite, Sindicato Têxtil, e prepara a Fernanda Moreira, do Sindicato Calçado. Boa tarde a todas e a todos. Eu venho aqui para basicamente dar exemplo de uma discriminação que teve a ver com a amamentação e teve a ver comigo, mais propriamente com o nascimento da minha filha mais velha, em que eu pedi esse mesmo direito à entidade patronal, que me dava as 2 horas a que eu tinha direito diariamente, mas horário esse que era seguido com o intervalo da minha hora de almoço. Eu não aceitei aquilo. Fizemos a denúncia à ACT e a ACT disse-me que o direito da criança estava acima do direito da empresa. E dessa forma consegui com que o meu direito sobre a amamentação fosse conseguido e a empresa perdeu. Pronto, era mesmo só para dar este testemunho, não é nada preparado. Bem-ajam. Obrigada, Isabel. Como é possível, 159 anos depois, continuamos a ter trabalhadoras que são impedidas de gozar o direito à amamentação? Como é possível? Fernanda Moreira. Boa tarde. Também não tenho nenhum discurso preparado, portanto vou falar algumas coisas referentes ao setor do calçado. Dizer o seguinte, a discriminação continua em todos os setores, não é só num setor específico. E dizer o seguinte, dizer que muitas mulheres já conseguiram que esse direito fosse reposto e que fossem tratadas de igual forma e valorizadas também, mas temos muitos outros casos onde realmente é muito difícil e há uma certa perseguição por parte das empresas, em que as mulheres realmente não gozem o direito à maternidade, não gozem o direito à assistência aos filhos, que não subam na carreira profissional, que sejam postas nas secções onde o salário é mais baixo. E em muitos casos, mesmo nas mesmas secções onde trabalham homens e mulheres, é feita uma diferença salarial. Portanto, os homens ganham sempre mais do que as mulheres. E, portanto, é preciso acabar com isso. É preciso dizer que realmente as mulheres têm os mesmos direitos, têm que ser tratadas da mesma forma, têm que ter o direito à progressão na carreira da mesma forma e têm que ser valorizadas da mesma forma. E, portanto, muito já se fez, com certeza, há 150 anos para cá muito já se fez, mas muito ainda temos para fazer. E eu tenho a certeza que atualmente o ataque a esses direitos é mais forte e, portanto, nós também temos que ser cada vez mais fortes para ver se conseguimos que isso não aconteça. E, portanto, viva o Dia das Mulheres, viva a valorização, viva a carreira profissional e temos mais é que nos afirmar e não deixar que isso aconteça. Viva o Dia das Mulheres! Viva! Então, camaradas, dou a palavra agora à Manuela Silva, do Sindicato dos Professores do Norte, e prepara a Maria José, do Sindicato da Cortiça. Caras camaradas, caros camaradas, é um prazer estar aqui. E é um prazer poder participar neste Dia Internacional da Mulher para lembrar que, de facto, não só há cento e muitos anos aconteceram todos aqueles acontecimentos que deram origem ao Dia Internacional da Mulher, mas, fundamentalmente, para pensar no que é hoje, no que são hoje os direitos das mulheres e como é que eles estão a ser tratados. Já aqui foi dito muita coisa, houve uma coisa muito importante de todas que eu distingo, é a luta de uma trabalhadora que conseguiu vencer uma discriminação e este é o caminho e é o trabalho que nós temos que fazer diariamente, sejamos professoras, sejamos operárias, sejamos trabalhadoras de comércio, sejamos trabalhadores de escritórios, etc. E este trabalho é fundamental. A luta vale sempre a pena. E quando se luta, pode-se conseguir ou não resultados, mas certamente que as coisas não serão da mesma maneira. Queria-vos dizer que também já conseguimos uma vez que uma educadora de infância que tinha sido despedida de uma IPSS fosse novamente por ter tido um bebé, portanto por maternidade, tivesse sido readmitida porque o Sindicato de Professores do Norte conseguiu esse objetivo. Eu queria-vos dizer que em relação aos professores e às professoras, tudo aquilo que acontece nesta profissão, que é uma profissão eminentemente feminina, quero-vos dizer que em relação aqui ao Distrito de Aveiro ainda há mais professoras do que professores do que a nível nacional, portanto são 78% dos docentes são professoras e, portanto, tudo o que acontece nesta profissão, obviamente, que atinge especialmente as mulheres, que para além de serem professoras, são mães, têm as suas famílias, muitas são de famílias monoparentais e sofrem profundamente com um conjunto de desregulações que nos últimos anos, nos últimos 10 anos, mas fundamentalmente nos últimos 4 anos, têm sido introduzidas na escola pública e têm dado cabo da própria escola pública e que têm criado condições terríveis de trabalho a todas e a todos aqueles que lá trabalham, mas de uma forma especial, como estou a dizer, às mulheres. Portanto, nós encontramos uma discriminação indireta dentro da classe docente, porque a maioria são mulheres, mas há também a discriminação direta, porque as mulheres são mais abrangidas pela discriminação que os homens. Posso-vos dizer, com certeza certa, que existe assédio moral no local de trabalho, nas escolas do nosso país e das escolas do Distrito de Aveiro em particular. Temos muitas razões para o dizer, e que esse assédio moral atinge especialmente as mulheres. Queria-vos dizer, por exemplo, que elas são sujeitas a pressões e ameaças continuadas por parte de superiores hierárquicos, obrigando-as muitas vezes a desempenhar tarefas que não se integram no conjunto, no conteúdo da sua profissão, de abdicar de participar em atividades sindicais, a abdicar de exigir o respeito pela lei, mesmo quando há clara violação da mesma, a ser alvo de ameaça constante de processos disciplinares, a ter de aceitar horários completamente desregulados, a ter de elaborar um volume despropositado de trabalho que não tem qualquer interesse e que não contribui para que a escola pública seja melhor. Assinalam-se ainda várias situações de desrespeito de docentes em público, quer por superiores hierárquicos, sobretudo mulheres, quer, por exemplo, em situações onde as mulheres, a maior parte professoras, têm turmas com problemas, com alunos problemáticos, e onde muitas vezes há situações de desrespeito por parte das famílias, sobretudo sobre as mulheres, mais sobre as mulheres do que sobre os homens. E isto significa que também neste setor nós podemos dizer que há sim discriminação das mulheres trabalhadoras, das docentes e dos trabalhadores em geral e das trabalhadoras em geral que trabalham na escola. Exigimos uma melhor escola pública para todos, e essa melhor escola pública será também a resolução de todos estes problemas. Viva o Dia Internacional da Mulher, viva as mulheres portuguesas e as mulheres do Distrito de Aveiro. Viva, obrigada, Manuela. Então, intervém agora a Maria José, do Sindicato da Cortiça do Norte, e prepara a Cláudia Pereira, também com o depoimento do CESP. Boa tarde. Eu vou começar por citar um grande escritor português. As mulheres são mais fortes. Para começar, gosto das mulheres. Acho que elas são mais fortes, mais sensíveis e que têm mais bom senso que os homens. Nem todas as mulheres do mundo são assim, mas digamos que é mais fácil encontrar qualidades humanas nelas que no género masculino. Todos os poderes políticos, económicos, militares são assuntos de homens. Durante séculos, a mulher teve de pedir autorização ao seu marido ou ao seu pai para fazer fosse o que fosse. Como é que podemos viver assim tanto tempo, condenando metade da humanidade à subordinação e à humilhação? Escreveu isto José Saramago em 2007. Pois é, carregamos este peso cultural há tantas décadas. As mulheres têm sido tratadas como seres mais fracos, que só serviam para procriar e servir os seus senhores. Estranha cultura esta. E penoso viver das mulheres, nossas mães e avós, que viveram estes tempos tão difíceis para se nascer mulher. Muitas destas situações têm vindo, felizmente, a mudar. no passado mais recente e em algumas sociedades, porque se pensarmos noutras, estamos muito longe. Nos últimos anos, as mulheres têm vindo a ocupar cada vez mais o seu espaço como seres iguais, quer no trabalho, na política, na vida social e até na retribuição salarial. As mulheres têm vindo a intervir ativamente nas mudanças, com a sua participação efetiva e direta. Quero salientar um exemplo recente de uma dessas realidades, a das mulheres do setor da cortiça, que durante décadas foram discriminadas nos seus salários e, por conseguinte, nas suas reformas e em todas as prestações sociais por elas oferidas, porque ganhavam muito menos que os seus colegas homens, e hoje já foram referidos aqui vários exemplos, independentemente das tarefas que executassem. Esta discriminação foi vivida por homens e mulheres durante muito tempo como se uma normalidade se tratasse. Foi sempre assim, respondiam a quem perguntasse. Homens e mulheres tinham a mesma resposta. Assim aconteceu até que um grupo de gente determinada em mudar a situação decidiu abraçar esta luta e levá-la até ao fim. Ganhavam então menos 99 euros as mulheres em relação aos seus colegas homens. A Comissão de Igualdade de Mulheres da União de Sindicatos de Aveiro, e a Andreia lembra-se perfeitamente, que entrou nessa luta, digamos, nessas andanças comigo, em conjunto com a direção do Sindicato da Cortiça, deram um grande impulso a uma luta já antiga, mas com poucos efeitos práticos até à época. Foi uma árdua tarefa, foi um caminho muito difícil. Foi necessária muita sensibilização junto dos trabalhadores e trabalhadoras, pois é muito difícil mudar mentalidades. Foram lidas à Assembleia da República, reuniões com políticos, com patrões, muita negociação, o envolvimento sindical até ao nível nacional. Vigílias, concentrações, protestos, etc. Muita tinta correu sobre este assunto. Até finalmente celebrar um acordo, esse famigerado acordo, da aproximação salarial, que duraria 8 anos, mas que levaria não apenas algumas categorias, mas todas as mulheres corticeiras do setor ao mesmo valor salarial que os homens. Em junho de 2015, junho passado, data da última revisão salarial do setor, eis que televisões e rádios acordam para a notícia. Finalmente, as mulheres corticeiras têm salário igual ao dos homens. Esta notícia surge como um feito extraordinário, como um marco histórico, até em vulgar, uma grande vitória. Mas digo eu, este não devia ser um acontecimento extraordinário, se vivêssemos num mundo de igualdade de géneros. É perante notícias destas que percebo o caminho que ainda falta percorrer, o quanto ainda falta fazer, até encontrarmos uma sociedade que não se divida entre seres mais fracos e mais fortes. Chegaremos lá quando as mulheres não forem as mais afetadas pelo desemprego, a serem impedidas de aceder a um emprego só porque pretendem ser mães, a progredir na carreira. Não haverá igualdade de género enquanto os telejornais continuarem a abrir com notícias de mais uma morte de uma mulher por violência doméstica. Eu quero acreditar que cada uma e cada um de nós está a contribuir hoje para formar uma nova geração em que estes valores se vão inverter. E o que hoje surge como uma notícia extraordinária será o dia-a-dia normal. Homens e mulheres serão sempre diferentes, mas terão tratamento igual como seres humanos iguais que são. Finalmente, para ti uma palavra amiga. Mulher explorada, mulher maltratada, mulher cansada, mulher injustiçada. Para ti, para nós, para quem foi feito especialmente este dia, mulher, para os homens também, que o Chico está ciumento. Obrigada, Maria José, pelo contributo. Só lembrar que a Maria José foi uma das mulheres corticeiras que esteve sempre neste processo para acabar com a discriminação salarial. Obrigada, Maria José, pelo teu contributo.